Abra 0, boa noite. Olá, Salvador, boa noite. Luna 228, Livrão. Luna 228, boa noite. Autorizado táxi de Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Boa noite, Luna 102, final 1-0. É Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, grave, boa noite. Mantenha 2510, vai na prova Serra Vita 366, ajuste no 01. Mantenha 1015. Zero to four on stand 1-1 information alpha, request clearance to Lisboa level 350. Zero to four, one inch, information alpha, ready to pop. Confirm, go ahead, FCL 024. Control 024, clear to Lisboa airport via Upper Zulu 17 after according to route plan, flight level 350. Take off runway 10 with a left turn, Puka departure, Caju transition, Skulk 5551, Salvador departure 120.8. Okay, clear to Lisboa, for Zulu 17, flight plan route, initially level 350, take off runway 10, left turn Puka, Caju transition, and Skulk 5551, departure frequency 120.8, FCL 024. Portugal 024, route back is correct, gate 11, call me ready to push back and stand up. Well, call Portugal 024. Salve Salvador, boa noite, Salvador, Luna 972, boa noite, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette. 4, 9, 2, 95 no 0, autorizado a decolar, avião 21 no 0, 0 graus, meia liga mais. Iniciando no 0, pessoal, 5 no 0. Segundo 0 da Colos 29, controle 2 0 e 1. 08 para aí. Europa 084, vai direto Moscou. Call now Recife Center, frequency 126.85. Good night, sir. Okay, find that to Moscow, 1-2-6-35, we receive the Europa 084, Liga Balanço. Direct to Moscow, Mike Sierra Sierra, good night. To Moscow, Europa, Mike Joseph, Europa 084, thank you, back. Comandante, Europa 082, está pronto para o pushback mesmo. 5-0, boa noite, contato radar, tudo a nível 360, via saída dela. Medael 360. 868, centro Recife, número 26.85, boa noite. Recife, número 26.85, boa noite. 26.85, boa noite. Azul 462, vou ir na próxima Vitor 366, desce para 2.506, ajuste, 1.0. 08, boa noite, acende a indicação desse mapinha de voo 0. Espero que lá se chegada a maré. Ajuste 0015. Para nível 050. 050. Passaria 2222, seu próximo táxi, 52 a bordo, 5 horas, altera Salvador. Zero 2222, autorizando o táxi até ponto de espera da pistola 0, via parte 341 e Índia. Ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste na 095, com voo. Autorizando o táxi, parte 3, parte 1, Índia, torre 295. No 05, obrigado, boa noite, 2018. Passando 366, ó, 8 complete a aproximação, chame a torre, 118, pessoal 95, boa noite. Torre 295, 258, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, chame a 6258. 6258, autorizado pelo Vista 10, vento 1000, segurança. Obrigado, pois 10, 6253. Tá 9510, chama o centro Recife, 125 decimal 1. 251, boa noite. De manter a posição. Mantenha a posição. 4-0-6-2, está autorizado a final BR NAVI. Autorizado, 4-0-6-2. Tami Torre Salvador 198 decimal 95, boa noite. Obrigado, boa noite, 4-0-6-2. Boa noite, Pedro 4062, cadê o Zé Renato Belmigado? Oficiante, continua a aproximação, vai ter o Zé de Pouso. Tá, Renato, 4062. Canela 258, Solas 39, direito 219, Solas. Direito 219, Solas, na minha 255, cuidado, né? Azul 4062, o vento 1000 graus 59, autorizado pelo Vistão Zé. Autorizado, pouso 90, 4062. Quilo, pátio 3, quando lá, atende ao sinalizador. Contato, salva, quilo, pátio 3, atende ao sinalizador, 6257. Do 6908, vai na Prof. Serra Vita 366, desça para 2506. Ajuste no 095, autorizado o procedimento terminado. Vai ser o 368? Serra Vita 366, para 2500. Ajuste 10015, autorizado a Renato. Autorizado, pro 368, então desce para 4.000 pés, ajuste 1.015. 4.015, pro 368. Passaria o 2288, autorizado o Lema, plano zero. O 4062, solo, 42, direito, 219, solo. Azul 4062, boa noite. Autorizado, táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, ondular, atente ao sinalizador. Atente ao sinalizador, Alfa, Kilo, Pátio 3, sinalizador aqui, 4062. Identificação desse mantém nível 050, vigilância de chegada à Mari. Autorizaria voa na proa do Serra Viva 366, sir? Somente vai na proa de ITAP 3398. Direto do ITAP 3392, pode confirmar o nosso número, por favor? 2. Seu número 1, tem a posição dele? Está se aproximando do Serra Viva 368 agora. Pode dar uma possibilidade de ter visto a 366, obrigado. Foi tarde, aguarde. Passando 2218, colos 45, controle 2018. 1208, 2018, boa. Mantenha nível de voo 180 via saída árvore. Zero via árvore 218. Autorizado pouso, pistão 0, vento 1-0-0 graus, uma linha mais. Fiz o pouso. 908, Shadow 53, direito 219, Shadow. Direção 219, azul, 1908. Azul 6908, Luiz Batista. Azul 6908, boa noite, autorizado, táxi via Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, Azul 6908. Coordenar com o centro, vá direto com Kissa. Obrigado. Azul está autorizado, direto com Kiss. Direto com Kiss, obrigado, Azul 18. Bom, 9098. 1098, prossiga. Pode desvastar o Natal. 1098, confirma se foi apresentado alguma DLA ou novo plano. Possui no sistema o plano vendido 20155. Sim, tudo vai estar em contato com a companhia. 098. Entendi. Serra Vitor 366, já avistando o Serra 398. Avião 8, complete a aproximação, chame torre em 1118, decimal 925, boa noite. 3398, boa noite, obrigado. Oi, Salvador, Serra 3398, final RNAVE, pista 10, avistando. 3398, autorizado pouso, pista 10, vento 1000059. Livre pouso, tá, 3398. Pablo, bom, 0098. Pablo, bom, 0098. Bom, 0098, prossiga. Eu contato com a companhia, tem uma DLA 0300. Gente, 1098, aguarde coordenação com o centro. 2390, Natal, obrigado. Salvador com 1098. 1098, prossiga. O código da nossa DLA é Golf Lima Whisky 23. Golf Whisky Lima. Perdão, Golf Lima Whisky 23. Sim, de chão de bandeira na companhia, no gol 1098. Ah, sim, foi. No solo 00-0300, direito 1219, solo. 219, boa noite, obrigado. Solo Salvador, TAN 3399, livrando. TAN 3398, boa noite, autorizado, táxi de Alfa, Juliette, portão 7. Alfa e Juliette para o portão 7, TAN 3398. Passarelo 2228, chame centro Recife, 1260, alterno 1288, boa noite. 260, muito obrigado, boa noite, 2228. Alô, boa noite. Boa noite, prossiga. É o Papa. Índia Oscar Yang, no pátio 4, será revocado até, solicita autorização, seria para prosseguir para o pátio de carga. Seria revocado até a cabeceira 17, depois iríamos por meios próprios até o pátio de carga. Confirma se autoriza. E o Papa Romeu Índia Oscar Yang, autorizado o início do reboque, reporte na OSCA, confirme se já está coordenado com a Infraero? Não, negativo, a Infraero, desculpe, sim, está tudo, a informação está tudo, até a cabeceira 17 está ok, autorizado, e depois iríamos para o meio próprio, por meio próprio. Então, acho que é Yankee para o início de Xenia Torre, 1918-95. 1895, obrigado. Fala, gol na 098. Na 098, aguarde. Na 098, informo que entrei em contato com o PLN, o mesmo disse que possui uma CLG, mudando o horário do plano e o indicativo de chamada, agora é o Papa Romeo Golf, Golf Papá. Ah, então, bem, como 098 aguarda a posse. Quero uma vez que solicita que chame por Papa Romeo Golf, Golf Papá, ok? Pronto, Potter? Golf Papá, pronto. Papa Romeo Golf, Golf Papá autorizado, Serra Brava, Serra Golf, via Pizzolo 10, nível 390, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Pulca, transição Vipar, aciona 5553, controle 120, decimal 8. Gente, vou passar a autorizar 390, 911, esquerda Pulca, transição Vipar, 5553, o transponder, 208, controle, o Golf Papá está pronto no 04. Golf, Golf Papá, 4 autorizado, pushback, acionamento, reporte caso. Portar ataque, Golf Papá. Negativo, mantenha a perfil da chegada no 098. Torre Salvador, boa noite ao Papa Romeo Índio Oscar Yang. Sim, eu acho que está autorizado em estação redor, que chama para continuar o táxi pela pista 6. Ok, muito obrigado. Golf, Golf, Papá autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 104, no Golf. 14, direita, Índia, 295, boa, Golf, Golf, Papá. Ground of Portugal, 0-4. Portugal 0-4. Clear to push back and start up, come back to taxi. Push and start, call for taxi, Portugal 0-4. Thank you. para sua identificação do Smantin 0060, vigilância, chegada a maré. Indicado. Somente vou na rua de Mari, azul 2534. Sapato autorizado, aliás, decolar no zero, vento 1-0-0 graus, segurança. Ali decola no zero, mal, não ficou o sapato. Golfo Papá, decola 09, controle 1-0-08. 08, Golfo Papá, Golfo Papá. Controle Salvador, Golfo e Golfo Papá, passa 1500, Puca, Jamos e Parque, quando possível de Parque. Romeu, Golfo Papá, contato radar, tudo mantém a nível 390 via saída PUCA. 390 via PUCA, Golfo Papá. Zero to 4, request taxi. Portugal 024, approve a taxi on to holding point runway 10 via Manapron, then taxiway India. Holding point tower 118.95, altimeter section 1014. Have a nice night. Taxi to holding point runway 10, Apron 1, India, at holding point 118.95, QNH. 1014, that's 12024, good night. Romeu Golfo, Golfo Apache, Centro Recife, 126, décima 8, 5, boa noite. 2.085 Recife, uma boa noite, Golfo Golfo Apache. Boa noite, acende a inspeção, vê se mantém a nível 050, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, deixa o pé, deixa o pé, boa noite, ascendente estação, desse mantém a 0620, vigilância, chegada amarela. Mais 060, tá, 2530. 2534, desse para 2510, ajuste no 04, foi na Proa Serra Vita 366, reporte nacional do seu procedimento. Olha, 0 para 2510, guarda na Proa Serra Vita 366, ajustado no 04, azul, 2534. Passando o Serra Vitor 366, estabilizado em 098. 098, completo, chame a torre em 118, décima 95. Torre, boa noite, gol 1098, final da 10 Renato. Tá na rua, aproximação, vai ter o seu impulso. Prossegue aguardando, gol 1098. Quantas milhas? Para 0 por 20 milhas. Flight Hotel Sierra Entendido, que encontra-se no portão 2 do pátio 1, solicitando reboque para o pátio 3, confirme. Positivo. Mike Hotel Sierra, autorizado o início do reboque. Reporte para ingresso no pátio 3. Romeo India Oscar Yang na Lima. Now 024 Heavy, boa noite. Climbing level 350. Então, 024, boa noite, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 350, Puka departure. Climbing maintain 350, Puka departure, ground 024. Alô, Papa Romeo India Oscar Yankee. Papa Romeo India Oscar Yankee, segue Lima, contorna o Pátio 1. Reporte para ingresso no pátio 3. Reportará, muito obrigado. Sete zero, desse mantenha 2510, ajuste no 0-4. Bono 170. 70. 7 para 2506. 2500-10, ajuste 1-0-1-4. Tem 14 e 10 para 2500-1-1-7-0. Bono 098, elas 2-3, direito 2-1-0. Direita 2-1-0. Final 1-0. 2534 completo, chame torre em 1-1-8-9-5, boa noite. Agora 1-1-8-9-5, muito boa noite, 2534. Equipamento? Boeing 737-400. Oi, muito boa noite, azul 2534, final de 8 milhas. 2534, autorizado pouso, pistola 0, vento 1-0-0-0, segurando. Autorizado, pouso 1-0, azul 2534. O Lídia Oscar Yanks.